Boa tarde, está no ar a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Playlist que poderá ouvir em podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Abrimos a sessão de hoje com a música Play Out de Zola Blood. Entrou no alinhamento Beacon e Otseki, respectivamente, com as músicas Bring You Back e All This Time. Votos de uma excelente noite de sábado. Bem-vindos. I'm All This Time, de Otseki, que passa a palavra a Kinship e o tema Call My Name, e depois Fife, com a música Cold Air. I'm over. Playlists com Miguel Bettencourt. De Luzine ouvimos Quiet Day. Daqui a pouco estarão aqui na playlist Maximiliano Pagliara e Pioneer. Playlists.

A música é Nectar e, por fim, Pioneer traz-nos Casuality. We'll be right back. Playlist com Miguel Bettencourt. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da Playlist, ficamos com o Wolfie e a música Me and You. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, estarão por cá Adam Port, Economist, Mitzi, Muglinex numa parceria com Peaches. Muita música para ouvir ainda até às 21 horas na Playlist no Rádio Clube de Angra. Playlists aos sábados ao final de tarde no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist aos sábados das 19 às 21 horas. Começamos esta segunda hora com os habituais Who Made Who, desta feita com a música Amber. Entramos no segundo hat-trick da noite, a cargo de Howling e a música Lover, num remix de Jimmy Jules. Depois, Yellow Raincoats, um tema de I Have a Tribe, num remix de Frank Wideman. E por fim, Adam Port traz-nos o tema Feeling. Thank you. shoulders again. Taste the cold again. When I walk out in covered snow, covered snow. Then the depression rose in my throat. Something I've seen in between the good bones. When I walk out in covered snow, covered snow. When I walk out in the covered snow, covered snow. So save your soul, it is the best one and warmest I know. So save your soul, it is the best one and warmest I know. When you hide out in covered up holes, covered in coals. When you hide out in covered up holes, covered in coals. Depois de Adam Port, I Have a Tribe, Holding e Who Made Who a abrirem a segunda hora da playlist de hoje, passamos para Economist e a música One Last Night. Daqui a pouco, Mirror People e The Chick estarão aqui na playlist no Rádio Clube de Angra. Playlist com Miguel Bettencourt. Playlists aos sábados ao final de tarde no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. playlist aos sábados no Rádio Clube. Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist no Rádio Clube de Angra. Fizemo-lo com Drinks Promise Better, uma música de Mirror People e a participação na voz

Don't.